amar como ninguém e pra sempre estar, te mostrar que existe alguém, te fazer delirar. Esse amor que nos uniu é difícil de achar. Confundir.